Qual que era a pergunta? Por que mando versos? Eu mando versos porque os versos me atingem. O verso é capaz de influenciar as pessoas. Eu mando verso. Eu mando verso pra cantar, pra versar, pra falar, levar, direcionando minha disposição. Na missão, onde na fila do pão eu fiz a canção. Lembrei de triste Teresa, que chorava na mesa, no bar, a cerveja na dor, a certeza que aquela vida bandida, sofrida, havia levado seus meninos. Triste destino no sertão nordestino. E quem chorou passou, deixou de ser menina quando a colheita do algodão, do asqueroso que é cão, maldito patrão, se alastrava no fim do Nordeste, ou como o imã atrai o ferro. Eu mando verso no sentido horizontal, vertical, onde a letra composta me dá a resposta que o capital. Jamais inchado de ganância se deixou penetrar nas portas da felicidade. E que Teresa é sinônimo de luta, mas vira submissa na porra da cidade. Oh, cidade que empobreceu. A cidade não para, a cidade só cresce. Destinos nordestinas, filho seu. Oh, cidade que entristeceu. São Paulo, terra de arranha-céu. Destinos nordestinas, filho seu. Oh, cidade que entristeceu. A cidade não para, a cidade só cresce. Destinos nordestinas, filho seu. Oh, cidade que empobreceu. São Paulo, terra de arranha-céu. Destinos nordestinas, filho seu.